Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre, compadre? Ó, as férias estão vindo aí. Prepara que os meninos vão ficar 2 meses com você dentro de casa. A discoteca do Cleiton traz hoje o cantor e compositor Antônio Vitor. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Marisa Monte. A frase irretocável é de para-choque de caminhão. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 103. A dica, seja um Papai Noel em 2015. Vou te dar uma dica para você deixar a barba crescer, porque está faltando Papai Noel na praça, viu? Você lembra desta? Eu vou trazer uma gravação de 1978 do Fernando Mendes cantando uma música do Chico Buarque de Holanda. Aí é novidade, né? A sugestão do Beijar, música nova de Milionário e José Rico. Eu começo trazendo aí, Conrado e Alexandro, Pode Chorar. Estou decidido, vou deixar você. Como posso dar valor a quem me faz sofrer? Esse cara que hoje chora, um dia já sorriu de felicidade. Um dia você vai chorar sentindo a sua saudade. Pode chorar. Estar bem longe quando se arrepender. Quando você lembrar que só me fez sofrer. Vou estar de bem com o meu coração. Pode chorar. Enquanto você chora eu estou feliz, fazendo tudo aquilo que eu sempre quis, longe dessa solidão. Estou decidido, vou deixar você. Como posso dar valor a quem me faz sofrer? Esse cara hoje chora, um dia já sorriu de felicidade. Um dia você vai chorar sentindo a sua saudade. Pode chorar. Quero estar bem longe quando se arrepender. Quando você lembrar que só me fez sofrer. Vou estar de bem com o meu coração. Pode chorar. Enquanto você chora eu estou feliz, fazendo tudo aquilo que eu sempre quis, longe dessa solidão. Pode chorar. Eu quero estar bem longe quando se arrepender. Quando você lembrar que só me fez sofrer, eu vou estar de bem com meu coração. Pode chorar. Enquanto você chora, eu estou feliz, fazendo tudo aquilo que eu sempre quis, longe dessa solidão. Conrado e Alexandro, Pode Chorar, para Jennifer Bransford, lá de São Paulo. Ela que está chegando, a moça bonita, rapaz. Chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Jennifer, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? O meu amigo Daniel, fale um pouco de você.

vereador. Hoje por ser muito rica, tá zombando do meu amor. Sua beleza acabando, não vai te restar mais nada. Vai ficar triste sozinha pela rua abandonada. Seu caminho, ainda vou te ver chorando, reclamando meus carinhos. Você vai arrepender da maldade que me faz. Aí será muito tarde, porque não te quero mais. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Osmano e Manito, duas coisas. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ó, o ano tá acabando, as festas vão começar agora, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí só lá pra depois da Semana Santa agora. E se você tá organizando um evento aí na sua cidade, festa de final de ano, confraternização, qualquer tipo de festa, viu? A RBM Música facilita a sua vida porque faz a intermediação para você e garante para você a presença do seu artista aí na sua festa, tá bom? É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. A RBM Música tem um artista do tamanho do seu evento, da sua disponibilidade financeira. Você pode contratar Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. A minha amiga Márcia Ferreira deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira. Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor. Toque de Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus, pro Cristiano Santos, de Brumado, na Bahia. Cleiton, manda sempre um alô pra gente. Eu também sou locutor aqui da Rádio Nova Vida, estou aprendendo muito com você. Eu apresento um programa gravado todos os domingos aqui na Rádio Nova Vida, a partir das 16 horas. O nome é Conexão Popular. Meus amigos aí de Brumado, vamos ligar no domingo, né, 16 horas, tá a ponta do à toa mesmo. Você vai curtir aí o Conexão Popular com Cristiano Santos, lá na rádio que eu tô lá toda no final da noite, né? Tô lá na Nova Vida FM. Cristiano, um abração para você, um abração para essa turma boa de Brumado, na Bahia. Ei, terra que eu gosto essa Bahia, viu? Música nova de Edson Hudson, Viver a Vida. Uou, uou, na, na, na, na, na. Uou, uou, na, na, na, na, na, na. Uou, uou, na, na, na, na, na, na. O meu futuro agora sou capaz de enxergar. Estava cego, viajando no seu olhar, mas acordei pras coisas tão lindas da vida. Eu vi o sol brilhando diferente pra mim. Era o começo, o que eu imaginava o fim. E encontrei no labirinto a luz da saída. Agora quero mais ser feliz e viver de verdade, e saciar minha sede de liberdade. Eu nunca mais vou esperar você voltar pra mim. Foi tão gostoso descobrir que eu não tô mais afim. O seu desprezo me mostrou que sem o seu amor a vida tem mais sabor. Viver a vida para sempre, oh.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O ano era 1978. O cantor era o Fernando Mendes. O cantor, ele fez um sucesso danado, aquela música Cadeira de Roda, né? Essa música que o Caetano Veloso gravou recentemente, um grande compositor, grande cantor, né? E ele gravou uma música do Chico Buarque, essa música é do Chico Buarque, né? Em 1978, lá se vão muitos e muitos anos, né? Você lembra desta? Fernando Mendes, Valsinha. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar. No seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. E o mundo compreendeu, e o dia amanheceu em paz. Eu recordei aí o sucesso do Fernando Mendes, Valsinha, para o meu amigo Maurício Reis, diretor-presidente da Cidade FM, lá de Bom Despacho, nas Minas Gerais, a 98,9, onde o nosso programa, todas as noites, às 23 horas, né, conversa com o pessoal ali de Bom Despacho e região. Maurício, um abração para você. Estou esperando você aqui para dar entrevista para mim, né? Você só quer ir na TV Globo, rapaz? Vem dar entrevista para mim aqui na Rede Brasil de Televisão. Estou te aguardando aqui. Um abraço para você, muito obrigado. Um abraço aos nossos ouvintes da Cidade FM de Bom Despacho, na minha terra, em Minas Gerais. Cristiano Araújo, Amor da Gente. Saudade dessa boca, dessa cara linda me pedindo fica. Tô com saudade do teu corpo, do teu colo, de você na minha vida. Eu tô querendo teu sorriso, os teus olhos pra encher de luz teu mundo. Eu tô querendo teu carinho, teu sossego, eu tô querendo ficar mudo. Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também anda com vontade. Daquele amor da gente, consequente e descarado, com um jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Daquele amor da gente, consequente e descarado, com um jeito carente, aquela loucura sem frescura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Eu tô querendo teu sorriso, os teus olhos pretos, carinho, teu sossego. Eu tô querendo ficar mudo. Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também tá com vontade. Vai daquele amor da gente, você conhece descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sempre escura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor. Daquele amor da gente, consequente descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sempre escura e sem pudor, daquele nosso jeito tenso de daquele amor da gente, consequente descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado. Aquela loucura sempre escura e sem pudor, daquele nosso Cristiano Araújo, Amor da Gente, para Arla Maia, em Dianópolis, no estado do Tocantins. Ela que está sempre ligadinha no nosso programa. Música nova de Teodoro e Sampaio, Copo de Papel. Ela queria, eu sempre disse não. Hoje que eu quero, ela não me quer. Tô pagando caro com pranto e paixão por ter machucado tanto essa mulher. Ela me amava, eu saía com outras, usava, pagava e mandava embora, como se elas fossem copos de papel e depois de um chope a gente joga fora. Eu pensava que o dinheiro fosse o primeiro pra fazer feliz. Vejo agora em meu rosto marcas de desgosto, grande cicatriz. É preciso amar para ser feliz. Eu saía com outras, usava, pagava e mandava embora, como se elas fossem copos de papel que depois de um chope a gente joga fora. Eu pensava que o dinheiro fosse o primeiro pra fazer feliz. Vejo agora em meu rosto marcas de desgosto, grande cicatriz. É preciso amar para ser feliz. Teodoro e Sampaio, Copo de Papel. O Teodoro, eu tenho quase certeza que ele está na estrada primeiro que o Roberto Carlos. Porque antes de entrar no rádio, né, tinha a dupla Zé Tapera e Teodoro. Depois Teodoro e Sampaio. Quando eu cheguei na Rádio Nacional, já era Teodoro e Sampaio, né? E aí já trocou o Sampaio algumas vezes, agora voltou o Sampaio de novo, que era do início da carreira. E o Teodoro e Sampaio é impressionante, porque eu não conheço nenhum artista que sabe administrar a sua carreira igual o Teodoro, né? Ele, além de ser um grande artista, ter esse vozeirão aí que agrada todo mundo, ele é um grande empresário, um grande comerciante. Ele é daqueles que, no início da carreira dele, ele chegava assim no circo, ele sorteava um relógio que ele comprava lá na 25 de março, lá em São Paulo, por 5 mil reais, E ele falava que era o relógio que ele tinha herdado da mãe dele, que ele tinha gostado demais da cidade, e fazia uma rifa do relógio. Ei, rapaz, meu amigo Teodoro, ele dá nó no pingo d'água e esconde as pontas, né? Mostrei pra vocês aí a música nova do Teodoro e Sampaio, Copo de Papel. No próximo bloco, a dica é o seguinte: prepare-se para ser Papai Noel em 2015. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica profissional. Existem algumas tradições que, por mais que a tecnologia avance, hoje a meninada é esperta demais, todos os meninos de 2, 3 anos, né? O meu neto João, por exemplo, mexe em computador melhor do que eu, tem 5 anos de idade. Mas tem certas tradições que não acabam nunca, uma delas é o Papai Noel. E a dica de hoje é o seguinte: você que passou, está na minha faixa de idade, 60 anos, parece que você já, que a barba já branqueou, a minha dica é o seguinte: é você deixar o cabelo e a barba crescer para o ano que vem. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: aqui em todas as capitais do Brasil e nas grandes cidades que tem shopping, a demanda para o Papai Noel é grande. E hoje em dia a meninada não aceita mais aquela barba feita de algodão, não. Que os meninos vão lá, puxa mesmo, quer saber se é de verdade. Então o que que aconteceu? Como tem Papai Noel de menos, eu estava vendo outro dia na televisão, eles trouxeram Papai Noel da Alemanha, para vocês terem uma noção. Foram na Alemanha buscar Papai Noel, né? Pegaram um brancão lá que nem eu, assim, trouxeram para ser Papai Noel no Brasil. Chega-se a pagar 10 mil reais por um mês de atuação do Papai Noel. Fora os comerciais que faz durante o ano, né? Então, se você já tem a barba branca, o cabelo branco, deixa crescer. Em um ano já está num tamanho bom, viu? Você começa, deixa crescer, agora não corta mais, vai cuidando do cabelo, pede a sua mulher para te ajudar a cuidar, que homem não sabe mexer com isso não, viu? E em 2015 você vai ser um Papai Noel e vai faturar sentado, só abraçando e fazendo ho, ho, ho. Então essa é a dica de hoje. Seja um Papai Noel em 2015. Sucesso novo de Chitãozinho e Xororó, Hipótese. Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver, vou ser um só. Que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor.

Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediado. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Qual sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Cleiton Aguiar cantou do Pedro José, Uai Sou. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O deputado Sérgio Reis, Retalhos de Saudade. Manso remanso que murmura docemente neste retiro silencioso do sertão. Os cavaquinhos dando voltas na corrente, uma cigarra azulindo o espigão. De muito longe vem o som da fazendinha. É o retireiro a tratar da criação. O sol se põe, a tarde cai, a noite desce. Deste amado fim do mundo, quase morro de emoção. E há de novo, meu querido Bacurá, na velha cava que outrora foi caminho. Fazes contracanto ao lutar. Deixe que eu volte ao passado com carinho. Serra das mesas laborou a tia Zefa. Tia Badia um pouco além do Douradinho. Pelas quebradas há um canto diferente. Rouxinol desiludido que retorna hoje ao mim. O sertanejo sempre volta às origens no desespero de encontrar. Encontra os retalhos de saudade, uma tapera com os restos de um curral. São fragmentos do que foi a mocidade. Se a saudade é um bem que me faz mal, vou vivendo de lembranças para ter felicidade. Relembrando Goiás, o grandalhão Sérgio Reis cantou Retalhos de Saudade. Eu tô feliz da vida, o povo do Coró também, a Super 95 FM tá bombando, tá fazendo mais sucesso que a gente imaginava, né? E logo, logo, assim que a CEMIG terminar o serviço dela lá, nós vamos entrar com a nossa potência total, aí sim nós vamos chegar longe, né? Por enquanto nós estamos ali em Coromandel, Monte Carmelo, por ali Abadia, aquela região mais perto, né? Mas logo, logo nós vamos estar chegando longe, e aí você vai poder me acompanhar direto na Super 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. A frase irretocável é uma frase de para-choque de caminhão. De inveja eu não morro, mas mato muita gente. Essa é boa, hein? De inveja eu não morro, mas mato muita gente. É a frase irretocável que eu tirei do para-choque de um caminhão. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Antônio Vitor. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesta sexta-feira tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar com o senador Cristóvão Buarque, o homem que dedicou a sua vida na luta pela educação do Brasil. Ele já foi reitor da Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal e agora é senador reeleito, está exercendo o seu segundo mandato, né, de senador, e vem conversar com a gente aqui no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar nesta sexta-feira. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Toda sexta-feira e todo domingo às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Essa aqui é exclusiva do programa Cleiton Aguiar. Só eu tenho essa gravação. Antônio Vitor, viola. Viola é de madeira, suas cordas são de aço. Meu peito é de sentimento, seu berço são os meus braços. Viola é rio de riqueza, paixão feita em correnteza, de ponteio e cantoria. Viola é o poeta, viola paixão secreta. Viola é poesia. No braço desta viola ganhei amor, vida fora. Paguei doando alegria. Viola é o viajante cruzando muitas fronteiras. Viola é boiada, é terra, é chão, é poeira. Viola da minha palma, viola marcou minha alma. Desde quando eu pequenino, viola de riso e pranto, viola que eu amo tanto, viola som genuíno. 10 cordas, 10 juramentos. Viola, 10 mandamentos. Viola foi meu destino.

A Faculdade da Música apresentou a grande mestre Marisa Monte, Lencinho Branco. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Fernando e Sorocaba, Cruel. Quando ela chega, a festa inteira para. Aumenta o som pra ver ela passar. Apavorando, mas ela é cruel. É, na expressão, vai aumentar o som, vai aumentar o som. Mete pressão, vai aumentar o som, vai aumentar o som. O dia que te vi pela primeira vez, estava distraído, mas na hora travei. De férias em Floripa, rodeada de amigas, na balada espremida. Quase nem acreditei quando a música parou de tocar. Você baixou o óculos só pra me encarar, mas nem me deu moral. Fiquei passando mal naqueles olhos claros tão azuis da cor do mar. Quando ela chega, a festa inteira para. Aumenta o som pra ver ela passar. Apavorando, mas ela é cruel. É, eu que achava que ela tava de olho em mim. Que tava fácil, que ela tava afim. Não tava não, é que ela é cruel. É, mete pressão. Vai aumentar o som, vai aumentar o som. Mete pressão. Vai aumentar o som, vai aumentar o som. Eu fui chegar mais perto pra tentar ser amigo, sem imaginar que ali morava o perigo. Mas ela deu as costas, foi viagem sem volta. Fiquei sem ter resposta, e mais um fora eu levei. Quando a música voltou a bombar, ela subiu na mesa só pra apavorar. Entrei em desespero, balançava o cabelo. Perfeita foi dançando e parando o baile inteiro. Quando ela chega, a festa inteira para. Aumenta o som pra ver ela passar. Apavorando, mas ela é cruel. É, eu que achava que ela tava de olho em mim. Que tava fácil, que ela tava afim. Não tava não, é que ela é cruel. É, mete pressão. Vai aumentar o som, vai aumentar o som. Mete pressão. Vai aumentar o som, vai aumentar o som. Quando ela chega, dispara o meu coração. DJ vem, aumenta o som porque ela quer muita pressão. Dessa champa pra ela, rega as amigas dela. Pouca festa não pode parar. Quando ela chega, a festa inteira para. Aumenta o som pra ver ela passar. Apavorando, mas ela é cruel. É, eu que achava que ela tava de olho em mim. Que tava fácil, que ela tava afim. Não tava não, é que ela é cruel. É, mete pressão, vai aumentar o som, vai aumentar o som. Mete pressão, vai aumentar o som, vai aumentar o som. Mete pressão, vai aumentar o som, vai aumentar o som. Mete pressão, vai aumentar o som, vai aumentar o som. E com esse sucesso do Fernando e Sorocaba, Cruel, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.